Charles de Oliveira falou sobre não ter impedido a agressão. Cara, eu travei. Eu fiquei parado sem acreditar no que estava vendo.